Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós estamos aqui pregando neste comício da política de Deus, política para o homem e para o espírito do homem, os ensinamentos, as palavras e os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos procurando cumprir a sua primeira lei de economia, já que estamos pregando a economia da solidariedade humana, e faz parte da estratégia da sobrevivência. Então, preferimos buscar a riqueza no coração de Deus, ter créditos em Deus, porque o próprio Jesus, o pão que desceu do céu, conforme vemos no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 50 e 51, nos ensina que tudo é possível àquele que crê. E nós cremos. Graças a Deus, nós cremos. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Não queremos saber de uma economia que resolve muito mal as condições humanas de sobrevivência na Terra. Queremos saber daquela economia que nos oferece o pão vivo que desce do céu, porque sabemos que se nos alimentarmos desse pão transubstancial, viveremos eternamente, não teremos fome, porque é Jesus quem nos afirma que o pão que Ele nos oferece pela vida do mundo é a sua própria carne, isso é, os seus ensinamentos. Então, diante desse alimento que não nos faz fracos, nem tíbios, nem covardes, podemos realizar verdadeiros milagres, porque aprendemos no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26, que o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Por isso buscamos essa economia que fortalecerá para todo sempre a nossa vida na terra, porque Deus não quer a miséria das suas criaturas, mas que também nos fortalecerá eternamente esse alimento. Por isso, seguimos aquela lei que anunciamos aqui, mais uma vez, enunciada no Evangelho de Jesus, anotações de Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Porque queremos ver as multidões acertadas pelos flagelos, sobreviverem, mas não nas condições relatadas do Apocalipse, no capítulo 17, para sintetizar nos versículos 1 e 15. Num desses programas, eu disse que explicaria mais uma vez o significado de mar, águas, no Apocalipse. Então vejam aqui a descrição da grande meretriz. Versículo 1 e versículo 15. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: vem cá, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Versículo 2, vamos ao segundo, do capítulo 17. A grande meretriz com quem se prostituíram os reis da terra e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam o mundo. Versículo 15. Capítulo 17, a descrição da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas e com quem se prostituem os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam o mundo. E assim ficam distraídos da sua própria salvação. Versículo 15, capítulo 17. Repito para vocês guardarem. Já dizia Napoleão Bonaparte, vocês já sabem. A melhor figura de retórica, isto é, do discurso, é a repetição. Eu estou repetindo aqui. E vocês estão prestando atenção? Isso, isso. Então, vocês estão aprendendo mesmo? Aprendendo mesmo? Isso. Falou-me ainda o anjo: as águas que tu viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Convém agora aos povos, nessa transição de tempos, fim de tempo e princípio de tempo, escolherem se querem se embebedar com a grande meretriz, que é a degradação de todo o conhecimento, do sentimento, e por se multiplicar a iniquidade no mundo, diz o Cristo, a fé esfriará em muitos corações, menos nos dos escolhidos, isto é, aqueles que se tornaram escolhidos pelos seus próprios esforços. Deus não tem privilegiados. E no Evangelho de seu Filho, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, a gente lê claramente: porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A escolha está aí. A bebedeira com a grande meretriz assentada sobre muitas águas, isto é, explica o versículo 15, povos, multidões, nações e línguas. Ou então, aceitar o convite que Jesus nos faz na igreja em Laodiceia, capítulo 3, versículos 14 a 22 deste mesmo Apocalipse, em que ele bate à nossa porta, que diz assim: porque aos que amo repreendo e castigo, se pois zeloso e arrepende-te já, versículo 19 até o 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É Jesus quem bate à porta do nosso coração. Abramos nosso coração para ele. Ao vencedor, prossegue o divino chefe ao povo da igreja em Laodiceia: eu farei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. E no capítulo 19, no versículo 9, então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. No versículo 10, e eu me prostrei, e João evangelista, profeta, ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Viram aí, amigos e irmãos? Lá na igreja em Laodiceia, ele bate a porta e nos convida para esta ceia. E no capítulo 19, 16 capítulos após, está aqui a bem-aventurança para aqueles que são chamados e aceitam a ceia das bodas do Cordeiro, que acrescenta o anjo: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E diz que João vendo aquela luminosidade toda, prostra-se ao chão. E o anjo manda levantar-se e diz: eu conservo o teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quer dizer, vemos no passado bíblico, Velho Testamento, tantas vezes aquelas figuras extraordinárias de patriarcas e profetas, todos aqueles figurantes dos acontecimentos essenciais da palavra de Deus sagrada no Testamento Antigo, declararem muitas vezes que estiveram com Deus, conversaram com Deus. São espíritos extraordinários que eles viram. Porque quem conhece bem Deus é Jesus. Ele diz que só ele viu o Pai. Um dia todos nós veremos, se perseverarmos até o fim, como encontramos esta advertência e ordem do Cristo na igreja em Esmirna, versículo 10, no capítulo 2. É preciso não temer. Por isso, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E no versículo 11, quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Meus amigos e meus irmãos, essas palavras são para o nosso conforto, porque o estudo dos flagelos é uma coisa para nos chamar a atenção. Por exemplo, na quarta trombeta foi ferida a terça parte do sol. Na quarta taça, a coisa é total. Nas taças é tudo. Nas trombetas ouvimos falar na terça parte. São sombras sobre a terra. Por exemplo, na quinta taça, que sombras serão essas? Sombras materiais e sombras sobrenaturais, porque os atos humanos chamam as trevas sobre si mesmos. O quinto flagelo, e derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da intensa dor que sentiam. Que coisa braba! Remordiam as línguas e blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Mas vejam vocês a razão de tanto sofrimento. Mas não se arrependeram de suas obras. Vocês querem exemplo? O que se faz com a natureza? Qual será o resultado? Esse remorder das línguas, nações do Oriente Médio queixam-se de falta d'água. Há seca periódica no Nordeste. Mas Jesus tem sua atenção voltada para o Brasil. E veja quem tem olhos de ver, e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Porque isso é necessário para que entendamos humildemente esta verdade. Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que aliás é um conselho que encontramos em muitos livros, inclusive no Corão dos irmãos islamitas. E eu já falei com vocês sobre isso aqui. A mensagem de Deus está em todos os livros sagrados. Ele não quer perder os seus filhos. Só o mau pai quer ver a destruição dos seus filhos. Preciso firmar o pensamento em Deus. Já dizia o velho Zarur, não há segurança fora de Deus. Nós encontramos na 32ª surata, no Corão Sagrado, versículo 12. Ah, se pudesses ver os pecadores cabisbaixos ante seu Senhor, e exclamarão, ó Senhor nosso, agora temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Retorna-nos ao mundo e praticaremos o bem, porque agora estamos persuadidos, naturalmente, que da verdade. Ainda no tocante ao Corão, na surata da fendidura, revelada em Meca, nós encontramos. Em nome de Deus, clemente, misericordioso, quando o céu se fender, quando os planetas se dispersarem, quando os oceanos forem despejados, e quando os sepulcros forem revirados, saberá cada alma o que tem feito e deixado de fazer. Ora, estou aqui no Corão, como em outros livros que eu tenho apresentado a vocês, inclusive o livro dos mortos dos egípcios, está demonstrado que os tempos chegaram. É isso aí. Tempos de transformação, nunca se viu tanta barbaridade, mas também nunca se viu tanto progresso e tanto bom exemplo de gente dedicada. É que o livro sagrado foi aberto, os selos lacravam o livro, foram abertos por aquele que foi considerado capaz de o fazê-lo, Jesus. Você sabe, antigamente, os livros eram folhas enroladas, então, vocês podem ver até nos filmes. Por exemplo, o rei mandando uma carta. A carta ou era dobrada ou era enrolada. Jogava-se ali um material qualquer derretido. Aí vinha o selo do rei. Ficava selado, fechado. Ninguém era louco de abrir aquilo. A não ser alguém autorizado. No caso do Apocalipse, essa autorização só Jesus a possuía, porque deu a sua vida por nós. Por isso, a religião de Deus prega essa verdade, que ela não é uma construção como feita de pedra, é uma engenharia social e espiritual, é uma obra viva de solidariedade humana e espiritual. Abre os caminhos do terceiro milênio, já que Jesus abriu os selos do Apocalipse. Para o terceiro milênio, as soluções para os problemas dos países sairão também dos seus povos, não somente dos governos. Eu costumo dizer que a elite de um país é seu povo. Por isso, a grande importância da proposição da LBV Mundial com a religião de Deus. Um ensino todo especial que não fala somente ao cérebro, mas também ao coração. Educação, sim. Cultura, claro. Mas com espiritualização. Que fortalece a saúde, traz o trabalho com fartura. No tempo devido, porque a cada um sempre será dado de acordo com o esforço de cada um. Houve trevas sobre a terra, a nona praga. Está lá no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, no capítulo 10, o Êxodo, versículo 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Tem sido assim na humanidade, trevas sobre as consciências, sobre a inteligência, sobre a religião, sobre a política, sobre a filosofia, sobre a economia, sobre a arte, sobre tudo. Bem que os raios do sol divino têm fendido essas trevas e feito a civilização evoluir. Porquanto, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 12, está escrito: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Apocalipse fala das trevas sobre o reino da besta, o mundo todo. O Velho Testamento, por ação de Moisés, que entendia das coisas espirituais, trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Por isso é que Jesus volta para trazer essa luz de que tanto precisamos. E quem afirma é Deus. Por isso o Apocalipse não é de apavorar ninguém. No versículo 3 ele diz, logo do capítulo 1: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Graças a Deus, porque no versículo 7 está escrito, neste mesmo capítulo: eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Por quê? Porque não prestaram atenção nas palavras e exemplos do Cristo, apresentadas sobejamente nesses milênios, que corresponde aos dias de trevas espessas. Mas ele vem sobre as nuvens, conforme o próprio Deus afirma no versículo seguinte. O Todo-Poderoso Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. E ele vem, como? Sobre as nuvens, isto é, para iluminar de bem alto tudo aquilo que estava tomado pela treva da ignorância das coisas espirituais. Então veremos o renascimento ou a ressurreição, mais que renascimento, da religião, da ciência, da filosofia, da política, da economia e assim por diante, da arte, porque afinal de contas, Jesus volta, mas desta vez não será para ser crucificado. Eis, meus amigos e meus irmãos, a razão por que pregamos aqui a política de Deus, política para o homem e para o espírito do homem, porque nós confiamos em Jesus. E quem confia em Jesus? Porque ele é o grande amigo que não abandona amigo. no meio do caminho. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre.